Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias do seu podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Se você está sem tempo para acompanhar as notícias ou para se informar devido à correria do dia a dia, correria do trabalho, este é o nosso papel aqui de deixar você bem informado através de uma curadoria de notícias especialmente selecionadas para nossos ouvintes. Aqui nós selecionamos as notícias mais relevantes, mais comentadas e também as mais inusitadas referentes ao mundo da segurança da informação. Esse é o nosso objetivo. Lembrando sempre que as nossas notícias são sempre resumidas e se você desejar saber mais detalhes ou conhecer a história mais a fundo, os links de todas as notícias que nós comentamos aqui estão sempre publicados lá no nosso site. Agora, com essa mudança aqui no nosso podcast, vocês terão programas semanalmente. E com isso, o resumo de notícias passa a ser distribuído separadamente do programa principal. E com isso, nós teremos um pouco mais de tempo para trazer, para comentar as notícias aqui com vocês. Lembrando que a participação dos nossos ouvintes é sempre muito bem-vinda. Se você tiver uma crítica, uma sugestão de notícias, por favor, envie para nós. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, bloqueio do Telegram na Rússia, prejuízos milionários com ransomware, começam as complicações da GDPR, atualizações de mentirinha no Android, cartões de hotéis hackeados, transferências bancárias via blockchain, entre outras notícias. E vamos a elas. Bloqueio do Telegram na Rússia também derrubou lojas e serviços bancários. Pois é, na última semana o governo da Rússia ordenou um bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram em todo o país, após a companhia responsável pelo mensageiro se recusar a entregar as chaves de criptografia para as autoridades russas. Mas o bloqueio está causando efeitos colaterais em muitos usuários da internet do país. Para tentar continuar funcionando no país, o Telegram adotou uma estratégia bastante interessante. Eles mudaram seus servidores para serviços de cloud da Amazon e do Google. Como resultado, os provedores de internet russos começaram a bloquear mais de 1,8 milhões de IPs das plataformas de nuvem dessas empresas. Claro que isso afetou os outros diversos serviços hospedados nas nuvens da Amazon e do Google, e com isso várias lojas, vários bancos inclusive tiveram seu funcionamento comprometido com esse bloqueio. Existe ainda a possibilidade de um impacto ficar ainda maior, visto que o Roskomnadzor, que é o órgão russo que supervisiona as telecomunicações, pediu para que as operadoras bloqueiem o acesso também de 13 milhões de IPs caso o Telegram continue se recusando a entregar as chaves e continue aí com esse jogo de gato e rato. O governo russo ainda exigiu a retirada do aplicativo do Telegram das lojas de aplicativos oficiais. Então, os cidadãos russos não conseguem mais fazer o download desse aplicativo das lojas. A justificativa do governo é que o programa vem sendo utilizado para organizar ataques terroristas e por isso deveria dar ao governo acesso ao conteúdo das mensagens, o que é claro, o Telegram se negou. A recomendação do governo é que os seus cidadãos migrem para outro programa chamado Tantan, que seria aí uma alternativa. Esse aplicativo Tantan, ele é desenvolvido pela empresa Mail.ru, do empresário Elisher Ushmanov. Mas olha, parece que nem isso será possível, já que o Tantan Esse programa da Meio.ru também sofreu instabilidades com os diversos bloqueios feitos aí pelos provedores de internet russo dos IPs pertencentes à Amazon e ao Google. Uma das possibilidades aí para os usuários russos de burlar esses bloqueios, claro, seria o uso das VPNs, né? Com isso eles conseguem aí fazer uma rota por outro país e dessa forma utilizar os serviços do Telegram. Mas isso não chega a ser uma solução 100%, porque no ano passado o governo russo também bloqueou o serviço de VPNs no país, autorizando somente o uso de serviços de VPN autorizados. Mas esse bloqueio na prática ele não está funcionando, de acordo com relatos de usuários. Várias VPNs continuam ainda funcionando no país. Brasil já tem mais de um smartphone ativo por habitante. Olhem, o Brasil superou a marca de um smartphone por habitante e hoje conta com 220 milhões de celulares inteligentes ativos, de acordo com a 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologias, realizadas pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, a FGV, e foi divulgada na última semana. A pesquisa, liderada pelo professor Fernando Meirelles, indica que até maio deste ano, o Brasil terá pelo menos 306 milhões de dispositivos portáteis, o que inclui aí não somente smartphones, mas também notebooks e tablets. Segundo o levantamento da FGV, em dezembro do ano passado, o país tinha a marca de 210 milhões de habitantes. Pois bem, no ano passado, de acordo com a pesquisa, foram vendidos 48 milhões de smartphones no Brasil, contra 3,2 milhões de celulares desses modelos mais simples que não são smartphones. Com a evolução do mercado, a FGV acredita que o uso dos smartphones irá superar o número de computadores, telefones fixos e celulares em pelo menos nos próximos 2 anos. Na pesquisa, o Brasil se mantém à frente da média global do uso de dispositivos móveis, o que envolve aí não só smartphones, mas também computadores e tablets. De acordo com a pesquisa, o Brasil está aí acima da média, mas está abaixo se comparado com os Estados Unidos, que é considerado o país de referência nessa área. Os Estados Unidos têm pelo menos o dobro de dispositivos registrados aqui no país. Milhões de internautas baixam falso bloqueador de anúncios. Segundo um relatório da empresa de segurança AdGuard, 20 milhões de internautas baixaram bloqueadores de anúncios ilegítimos que estavam listados lá na Chrome Web Store, que é o repositório oficial de extensões do navegador Google Chrome. Todas essas extensões maliciosas foram removidas pelo Google depois que a empresa publicou os detalhes acerca desse ataque. Duas extensões das mais populares e mais baixadas que tinham esse comportamento malicioso eram a Ad Remover, instalada por 10 milhões de usuários, e também a uBlock Plus, que teve 8 milhões de downloads. Haviam ainda a AdBlock Pro e a HD for YouTube e a WebTutation. Ambas aí somavam, todas elas, né, somavam 2,5 milhões de downloads, sendo que o Google removeu elas da loja, mas quem ainda possui essas extensões instaladas é aconselhado desinstalá-las, removê-las imediatamente. Essas extensões espionavam a navegação de quem as instalava, verificando se o site visitado fazia parte de uma lista pré-configurada por essas extensões. Em caso positivo, determinadas informações sobre a navegação eram enviadas aos servidores dos golpistas. Um dos sites monitorados era inclusive o próprio site do Google. O processo de espionagem ocorria em um código adicional obfuscado, que era propositalmente adicionado aí ao comportamento das extensões, né? Esse código obfuscado aí contribuiu para que o Google não detectasse o código malicioso na extensão. O Google deveria, né? O trabalho deles deveria ser filtrar as extensões publicadas lá na loja do Chrome, mas infelizmente eles ainda não têm feito isso. E para piorar, quando eles são alertados sobre extensões maliciosas presentes lá na loja, eles têm demorado alguns dias para removê-la do ar. Portanto, se você é usuário do Chrome, tenha muito cuidado com o que você instala. Ataques de ransomware custam mais de 2 milhões de dólares à cidade de Atlanta. Alguns serviços públicos na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, capital da Geórgia, foram vítimas de um ataque de ransomware que causou bastante estragos e prejuízos milionários à cidade. No total, as autoridades locais tiveram que pagar mais de 2 milhões de dólares para recuperar os dados, mas as consequências ainda serão sentidas por um bom tempo. As contas publicadas pelo Departamento de Compras da cidade de Atlanta mostram que saíram mais de 2 milhões de dólares dos cofres públicos para lidar com esse ataque de ransomware que afetou duramente a infraestrutura dos órgãos públicos da cidade. De acordo com vários pesquisadores de segurança no Twitter que comentaram e investigaram o assunto, a rede de informática da prefeitura, especialmente da prefeitura de Atlanta, estava totalmente exposta à internet, adivinhem, com o serviço RDP exposto, né? E claro, isso facilitou a vida dos atacantes, que conseguiram tornar inacessíveis aí documentos de tribunais e outros documentos aí importantes relacionados inclusive a pagamento de contas dos órgãos públicos da cidade. A prefeitura, né, desembolsou com empresas como a Ernst & Young e a SecureWorks. Ambas receberam aí 650 mil dólares por serviços de consultoria prestados para tentar resolver aí a questão do ataque. Outra empresa ainda recebeu 50 mil dólares para tentar resolver lá a situação. No total, a despesa relacionada com esses ataques ultrapassou aí os 2 milhões de dólares, né? E ainda nesse tema de ransomware, comentando sobre esse ataque aí à prefeitura da Geórgia, um outro fato bastante interessante foi noticiado pela imprensa, envolvendo aí uma outra empresa menor que foi vítima de um ataque de ransomware. Pois bem, essa empresa, claro, procurou aí a ajuda de empresas especializadas e encontrou uma empresa americana chamada Proven Data Recovery. Essa empresa promete nos seus anúncios, ou prometia nos seus anúncios, recuperar os arquivos cifrados de qualquer tipo de ransomware. Vejam só. Como a empresa vítima de um ataque de ransomware acionou também o FBI para investigar o caso, nessa investigação em que envolveu o FBI, foi revelado que essa empresa Proven Data Recovery, que dizia recuperar os dados, na verdade o que eles faziam era pagar pelo resgate para os criminosos, né? Cobrando aí da empresa vítima, né? O valor que eles pagaram, adicionado aí, é claro, da comissão pelos serviços, né? Ou pela intermediação que eles faziam, né? Para esse caso em específico, eles pediram aí a bagatela de 6 mil dólares para decifrar os arquivos dessa empresa americana. Vejam só, o ruim aí dessa atitude, né, dessa empresa, é que eles faziam isso sem o conhecimento da vítima, ou seja, eles diziam recuperar os arquivos quando, na verdade, o que eles faziam era pagar o resgate e depois cobravam esses valores da vítima, né? E claro que a situação pode ficar pior porque já existem empresas no Brasil que oferecem um serviço semelhante. Vejam vocês, né? Do mesmo esquema. Nós acreditamos que isso é bastante ruim porque quando uma vítima ou quando um terceiro paga por um resgate, eles estão incentivando os criminosos a continuar fazendo mais ataques desse tipo. E nas próximas três notícias, eu quero comentar que começam os impactos da GDPR, a nova lei de privacidade da União Europeia. Na primeira notícia, eu quero comentar que o WhatsApp será proibido para menores de 16 anos na Europa. Como nós sabemos, o WhatsApp é mais um produto do Facebook e devido aí a essa nova lei que vai entrar em vigor no próximo mês aí na União Europeia, isso forçou o WhatsApp a mudar as suas regras para se adaptar a essa nova lei, que vai passar a entrar em vigor aí na União Europeia no próximo dia 25 de maio. Para cumprir essa legislação, o aplicativo de mensagens, no caso o WhatsApp, vai aumentar a idade mínima exigida para se usar o serviço, passando aí de 13 para 16 anos. Em vez de alterar as regras para todo mundo, Apenas os usuários que estão sujeitos às leis da União Europeia é que vão passar a ter esse novo termo de serviço e essa nova política de privacidade. Esses usuários aí estarão sob responsabilidade legal de uma nova empresa que o Facebook abriu, chamada WhatsApp Ireland, que está aí localizado na Irlanda, né? Enquanto os usuários do WhatsApp no resto do mundo estarão aí, seus termos de serviço estarão a cargo da WhatsApp Incorporation, com sede nos Estados Unidos. Só não ficou claro ainda como o Facebook vai fazer esse controle de idade mínima no WhatsApp, se é que eles farão, né? Já que o aplicativo de mensagens, ele solicita muito poucas informações para você começar a usá-lo, né? E essas informações não incluem a data de nascimento. Eles pedem apenas o seu número de telefone, né? Além disso, o Facebook tem sofrido aí grande pressão da União Europeia para não compartilhar os dados entre o WhatsApp e outros produtos da companhia, especialmente depois aí do escândalo da Cambridge Analytica, né, que o Vinícius e o Guilherme comentaram no episódio passado. E ainda na próxima notícia relacionada à GDPR, o Facebook vai tirar 1,5 bilhões de usuários do alcance dessa nova lei, né? Não é só o WhatsApp que sofreu mudanças, o Facebook vai aplicar essas mesmas mudanças nos seus 1,9 bilhão de usuários da plataforma, né? Usuários que vivem fora dos Estados Unidos e do Canadá têm as suas contas regidas pelos termos de serviço acordados pela matriz da companhia, que fica na Irlanda. Pois bem, a partir do próximo mês, o Facebook pretende aí que apenas os usuários europeus estejam ligados à subsidiária deles na Irlanda. O restante deles, 1,5 bilhão de usuários, serão aí migrados para a subsidiária americana. E claro, esses usuários aí estarão baixo a lei de privacidade americana, que é muito mais branda comparada com a GDPR, né? Esse movimento até então estava sendo feito de forma silenciosa pelo Facebook, mas em uma matéria publicada pela Reuters, o Facebook confirmou que vai fazer essa mudança, né? E mostra aí que o Facebook está tentando reduzir a sua exposição a essa nova lei da União Europeia, que é bastante dura e permite aos reguladores europeus multar as companhias que não respeitem a lei. Essa multa é bastante pesada, corresponde aí a 4% da receita global da empresa, o que no caso do Facebook dá alguns milhões de dólares, né? E na última notícia relacionada ao GDPR, eu queria comentar sobre o impacto dessa nova lei nas pesquisas de segurança, né? Sabemos que a lei trará mais privacidade aos usuários, né, e aos seus dados pessoais, mas ela também vai trazer um efeito colateral negativo que vai impactar não só as empresas de segurança, mas também os pesquisadores que precisam de algumas informações aí para fazer o seu trabalho de investigação e para correlacionar ameaças e também cybercriminosos, né? Em dois artigos publicados recentemente no seu blog, o jornalista americano Brian Krebs fez um excelente trabalho mostrando como a GDPR vai impactar o RUIS, que é aquele velho serviço, aquela velha base de dados que armazena dados de quem são os donos dos domínios registrados na internet. De acordo com essa nova lei europeia, os serviços de registro de domínios não poderão mais exibir as informações do dono do domínio sem o consentimento dos próprios, né, dos mesmos aí, dificultando o trabalho de pesquisadores, né? Para saber, por exemplo, se o dono de um domínio registrou lá um domínio recadastresuacontaagora.com, né? Você checa as informações do RUIS e lá você vai saber se esse domínio foi registrado realmente pelo seu banco ou se foi registrado pelo zezinho@hotmail.com. Sabemos que existem atualmente serviços que oferecem privacidade aos donos de domínio, oferecendo aí um tipo de anonymizer para os dados do RUIS, mas o fato é que muitos criminosos não sabem da existência desse tipo de serviço ou não se preocupam em esconder os dados que ficam lá disponibilizados no RUIS do domínio, né? Pois bem, agora com a nova lei, todos esses dados aí estarão ocultos e isso, claro, vai dificultar o trabalho dos pesquisadores de segurança. Várias reuniões entre os registrars, né, as empresas que registram domínio, empresas de segurança e o ICANN estão sendo feitas para tentar encontrar uma solução a esse problema, mas até o momento nada de concreto foi proposto, né? Vamos ver como é que vai terminar esta história. Brasileiros vandalizam inteligência artificial e aplicativo é retirado do país. O aplicativo sul-americano SimSimi foi removido das lojas de aplicativos brasileiras do Android e da Apple nessa última semana, segundo um anúncio oficial feito pela empresa. De acordo com a publicação, brasileiros estariam vandalizando a inteligência artificial usada no aplicativo, o que estaria causando aí um impacto social negativo no país. Se você nunca ouviu falar desse aplicativo, o SimSimi é um app de bate-papo baseado em inteligência artificial. Ele é, nas palavras da empresa, um robô de conversa colaborativo, o que significa que os usuários ajudam a alimentar as frases e as reações do robô, que depois aparece nos diálogos com outros usuários. Pois bem, foi essa liberdade que permitiu que alguns brasileiros vandalizassem a inteligência artificial do aplicativo. Segundo a postagem do blog, eles disseram que pediram aí ajuda para alguns usuários brasileiros visando traduzir e também ensinar o aplicativo a se comunicar bem com os brasileiros, mas esses usuários aí ensinaram respostas maliciosas, né, ao aplicativo, especialmente respostas com ameaças de crime, como assassinato, sequestro dos usuários, especialmente das crianças. Muitos pais e muitos veículos de imprensa aí ficaram horrorizados com isso e, claro, denunciaram aí a empresa que resolveu tirar o aplicativo do ar aí, aqui das plataformas brasileiras. No caso aí desse abuso, ó, a empresa afirmou que esse tipo de abuso eles nunca viram nenhum precedente e vai continuar bloqueado até eles encontrarem uma forma de coibir esse tipo de abuso, né? Saíram várias matérias aí na imprensa sobre esse aplicativo e, claro, os pais ficaram preocupados. Sequestro de BGP permitiu roubo de carteira de criptomoedas. Olha, vejam vocês, um ataque bastante complexo e bem interessante foi descoberto e detalhado pela empresa de segurança DIN, que é uma empresa especializada em monitoramento de redes. Eles recentemente viram que um servidor autoritativo de DNS da Amazon, né, sofreu um sequestro de BGP. Até aí tudo bem, sabemos que esse tipo de sequestro de BGP chega a ser um ataque de certa forma até comum na internet, devido aí às características do protocolo BGP. E nesse sequestro aí das rotas BGP, o tráfego foi direcionado para servidores localizados na Rússia, que esses servidores lá começaram a se anunciar como sendo tal servidor da Amazon, né? Pois bem, logo após esse incidente, começaram a aparecer aí vários relatos de usuários de um serviço chamado MyEternalWallet.com, que nada mais é do que uma carteira online para o armazenamento de criptomoedas lá. Eles ofereciam esse serviço de a possibilidade de você guardar as suas criptomoedas, né, o seu rico dinheirinho virtual, de forma segura. Pois bem, na investigação, a DIN determinou que esses dois incidentes estavam relacionados, ou seja, criminosos usaram esse sequestro de BGP para direcionar usuários do mundo todo para um site falso dessa carteira de criptomoedas e assim poder roubar as credenciais de todos esses usuários, o que permitiu ao atacante aí roubar a impressionante quantia de 17,3 milhões de dólares equivalente em moedas virtuais. Vejam vocês que grande roubo, né? O serviço MyEternalWallet alertou seus usuários, mas aí já era tarde demais, né? Olha, nós já vimos incidentes semelhantes como esse, não envolvendo diretamente o BGP, mas sim sequestro de DNS, né? Inclusive aqui no Brasil, os ouvintes aí que vão se lembrar lá do episódio 111, onde o Guilherme e o Vinícius descreveram aí um incidente similar acontecido com o Banco Brasileiro, onde o seu DNS foi sequestrado e, claro, foi usado para instalar malware no computador dos clientes. Se você não ouviu esse episódio, fica aí a dica para vocês ouvirem. Justiça cria a primeira vara federal especializada em crimes cibernéticos. O Judiciário ganhou neste mês de abril a primeira vara federal especializada no julgamento de crimes cibernéticos. Trata-se da 35ª Vara Federal de Minas Gerais, assim escolhida pelo entendimento do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela aptidão natural, pela experiência aí da juíza titular, que é a Simone Fernandes. Pois bem, mas quem vai comentar esse assunto melhor para vocês vai ser o Guilherme, né? Guilherme, diz para os nossos ouvintes o quão positivo é vermos a justiça brasileira se preparando melhor e criando essas varas especializadas para melhor investigar o crime cibernético. Olá, pessoal. Olá, Soline. Em primeiro lugar, queria te dar os parabéns aí pelo novo quadro no Segurança Legal. Tenho certeza que vai ser uma experiência interessante aí para todo mundo, para ti e também para os nossos ouvintes que vão poder agora contar com um resumo um pouco mais ampliado, né? Ele ainda é um resumo, mas ele é um pouco mais ampliado do que a gente estava acostumado. Então, parabéns por essa nova fase, Soline. Sim, essa é uma questão bem interessante e é algo que já foi ventilado em várias situações, até a própria notícia que fala na CPI dos crimes cibernéticos que se chegou a ventilar isso, né? Era uma demanda, portanto, já conhecida, né, da comunidade acadêmica, enfim, pedindo esse tipo de questão. O motivo é muito simples, na realidade, porque como se trata de uma questão bastante técnica, a ideia é que você tenha pessoas especializadas nessas questões técnicas para que possam julgar com adequada correção. Assim como nós temos delegacias especializadas em crimes eletrônicos, assim como o Ministério Público já do Distrito Federal já começa a trabalhar com a sua Comissão de Proteção de Dados, nada mais lógico de que o próprio Judiciário também se movimente nesse sentido. Claro, nem tudo são flores, né? Eu leio aqui na notícia que eles trouxeram alguns dados, né, que os crimes cibernéticos afetaram 62 milhões de pessoas e um prejuízo de 22 bilhões. Essa foi a justificativa dada pela Justiça Federal. Eu até acessei o documento, né, decisão que abriu essa nova vara, e não encontrei nenhuma fonte desses dados. Isso é um pouco preocupante, porque, claro, nós sabemos que se trata de um problema mundial, os crimes cibernéticos, mas também sabemos como é difícil de medir isso, e estudos empíricos nesse sentido, realizados pelo próprio judiciário ou fomentados pelo judiciário, seriam importantes até para verificar os locais onde essas varas deveriam ser abertas e coisas do gênero. Então, creio que é positivo, é uma demanda antiga. Os números que deram justificativa talvez não tenham fonte, então fica uma coisa meio assim no ar, mas ainda assim eu creio que é algo bastante positivo para a nossa comunidade. Certo, Soline e ouvintes, um abraço e até a próxima. E nas próximas três notícias eu quero comentar que a cyberpolícia está em ação, prendendo traficantes, prendendo criminosos, e isso é sempre bom, né? A primeira notícia que eu quero comentar é que um traficante é preso após a polícia identificar as suas digitais em uma foto postada no WhatsApp, né? Parece coisa de filme, mas realmente aconteceu, né? Sabemos que a impressão digital de uma pessoa pode ser a maior prova para solucionar um crime, né? Quando essa digital é encontrada, o número de suspeitos pode cair para apenas um, né? Mas o que acontece quando essa prova é retirada de um meio virtual? Isso aconteceu lá no País de Gales. A polícia prendeu um traficante após confirmar que a sua mão apareceu em uma foto enviada pelo WhatsApp. O caso ocorreu na cidade de Bridgend, onde as autoridades apreenderam um celular usado para manter conversas sobre vendas de drogas, né? Além das mensagens de texto, havia uma foto mostrando uma mão de um homem cheia de pílulas, né? Na mão dele havia pílulas de êxtase que ele aí estaria oferecendo à venda, né? Para identificar o suspeito, as autoridades usaram a técnica de reconhecimento de impressões digitais com a parte do dedo que estava sendo mostrada na imagem. A unidade de apoio científico usou a foto enviada pelo criminoso via WhatsApp, né, para fazer uma busca no seu banco de dados, e olha só, deu um match. E aí eles foram atrás do criminoso, apreenderam o aparelho dele lá e encontraram a tal foto. Muito bem. Na próxima notícia, eu quero comentar que a Europol fechou o maior site de ataques de DDoS por encomenda, né? É sempre bom ver aí a prisão de criminosos, né? E numa ação conjunta de investigação feitas pela polícia da Holanda e também do Reino Unido, com o apoio da Europol, eles conseguiram desmantelar a operação do site webstressor.org, que era conhecido no underground como o maior serviço de DDoS por aluguel, né? Os ataques de DDoS são os famosos ataques de distribuição de negação de serviço, né? Um ataque distribuído. E claro, esses criminosos aí ganhavam dinheiro alugando as suas botnets para que outros pudessem fazer esse tipo de ataque. O fecho a esse site, né, o webstressor.org, foi feito na semana passada e resultou aí, é claro, na prisão dos seus administradores. De acordo com a investigação aí feita pelo jornalista Brian Krebs, isso não foi noticiado pela Europol, mas o Brian Krebs, lá com seu poder investigativo, descobriu que o dono desse site, vejam vocês, era um garoto de 19 anos, o sérvio Jovan Mirković, que na sua página do Facebook ele aparecia em uma banheira tomando banho, né, e segurando lá um copo de uísque, desfrutando a sua vida louca de crimes, que por enquanto não vai mais acontecer, né? Ele verá o sol nascer quadrado. E na última notícia sobre esse tema, eu queria comentar que a polícia brasileira desmonta mais um esquema de pirâmide baseado em criptomoedas. Nossos ouvintes vão se lembrar aí alguns meses atrás que nós comentamos da CryptoCoin, que era um esquema de pirâmide financeira baseada em bitcoins, né? Parece que esse pessoal não foi o único e que outros aí tiveram essa mesma ideia. Na semana passada, o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial Combate ao Crime Organizado, deflagrou a Operação Lucro Fácil, que visou combater aí um esquema de fraude de pirâmide financeira através de um suposto serviço de mineração de bitcoins. Ao todo, os agentes cumpriram 8 mandados de apreensão nas cidades de Campo Grande e São Paulo, sendo que estiveram nas sedes das empresas MineWorld, BitOfertas e BitPago, assim como também na residência dos respectivos sócios dessas companhias, né? De acordo com o promotor do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, essas empresas investigadas prometiam lucro de 100% aos investidores e as pessoas que não tinham dinheiro para investir podiam simplesmente recrutar pessoas para entrar no esquema e aí também eles ganhariam, né? Claro que isso fica esquematizado aí como pirâmide. A investigação e a denúncia inicial foi feita, veja só, pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado. Portanto, se você é investidor de criptomoedas, olha, é bom ficar longe desses esquemas. Atualizações de mentirinha enganam usuários de Android. Pois é, você que tem um Android, olha, é bom ficar ligado nisso. Em um estudo feito por 2 pesquisadores europeus da empresa Security Research Labs, afirmam que alguns fabricantes de celulares com sistema Android deixam de incluir atualizações para algumas falhas de segurança nos pacotes de correção que deveriam trazê-las, o que resulta aí numa falsa sensação de segurança para os donos desses smartphones, né? De acordo com a pesquisa, mesmo o celular que esteja com um determinado nível do patch de segurança, ele ainda pode estar vulnerável a falhas que ou foram corrigidas naquele patch ou em patches anteriores. O estudo identificou divergências entre as correções de segurança que o celular diz estar instaladas e o que foi de fato instalado, né? A pesquisa se concentrou nessa complicada tarefa de determinar exatamente quais atualizações estão presentes no celular dos usuários, né? O projeto, a pesquisa, né, foi apresentada no evento Hack in the Box em Amsterdã na última semana e, claro, chamou bastante a atenção da imprensa. Os dados levantados apontam que os aparelhos da marca Google, Samsung, Sony e Wiko são os que menos deixam as atualizações de lado, ou seja, são os que estão mais completos aí com as atualizações, enquanto que Xiaomi, OnePlus e Nokia pertencem à lista de marcas que deixaram de incluir até 3 atualizações. E em seguida, estão aí as marcas que esqueceram de até 4 atualizações, que são a Motorola, LG, HTC e Huawei. Em último lugar, estão as fabricantes TCL e ZTE, que são as que menos instalam os patches críticos do Android. Para ajudar os usuários a saber o estado das atualizações nos seus telefones, essa dupla de pesquisadores foram bem legais e eles disponibilizaram lá na Play Store um aplicativo chamado Snoop Snitch. E esse aplicativo, ele tem, uma vez instalado, né, ele tem essa função aí de avisar ou informar o usuário quais atualizações estão realmente instaladas no seu smartphone, né? Uma coisa muito feia que esses fabricantes estão fazendo, enganando os seus usuários, mas olha, uma coisa é certa: a plataforma Android precisa de melhores ferramentas para fazer o tal do patch management, esse gerenciamento aí das vulnerabilidades e instalação das correções, né? Esse tipo de ferramenta já é bastante madura e bastante comum na plataforma Windows, mas ainda é bastante falho na plataforma Android. Banco lança sistema de transferência de dinheiro baseado em blockchain. E a corrida para ver qual banco lança um produto baseado em blockchain já tem um vencedor. O Banco Santander lançou na semana passada um sistema de pagamentos entre países baseados no blockchain. O serviço, chamado de OnePayFX, permitirá enviar libras do Brasil para o Reino Unido. O usuário, sendo pessoa física, pode ver a quantia exata de dinheiro que chegará ao destino antes mesmo de fazer a transferência, né? Que será efetuada em, no máximo, um dia útil. Nas transferências tradicionais, isso pode levar vários dias, até mesmo uma semana, né? Isso é possível, claro, graças ao blockchain. O Santander aí está usando um ledger distribuído, ou seja, um sistema que registra as transações e que é compartilhado por toda a rede. No caso, aí, o Santander está usando ou implementou essa tecnologia nas suas filiais do Brasil e do Reino Unido. Essas transações precisam ser verificadas por todos os participantes e assim evitar as fraudes. O Santander está usando uma tecnologia de blockchain criada pela empresa Ripple. No entanto, o banco não está usando o token XRP para transferir os fundos entre países. Esse aplicativo aí que está disponível para os usuários, ele permite a transferência de até 10 mil libras por dia e vejam vocês, não a taxa de transação. A autorização é feita aí no próprio aplicativo e o usuário precisa ter ao menos um cartão de débito do banco para poder fazer essas transferências. Clientes do Reino Unido podem transferir euros para 21 países da Europa e dólares para os Estados Unidos. Na Espanha, o Santander vai permitir o envio de fundos para o Reino Unido, sendo que os usuários do banco aqui no Brasil vão poder enviar libras somente para o Reino Unido nesse momento. O banco disse que ele pretende expandir esse serviço para mais países e mais moeda nos próximos meses. Além disso, eles pretendem diminuir o tempo das transferências. Eles querem que isso seja de forma instantânea, o que, ao meu ver, é algo excelente. Aqui no Brasil nós não sofremos muito com isso porque nós temos as TEDs, que são transferências entre bancos, e aqui no Brasil elas são quase que imediatas. Uma TED ela é efetuada em menos de 10 minutos atualmente, né? Diferentemente de bancos europeus e americanos, onde uma transferência de um banco para outro demora no mínimo 3 dias. Portanto, essa nova tecnologia é muito bem-vinda. Startup árabe oferece até 3 milhões de dólares por falhas no iOS. O ato de pagar recompensas por bugs, por vulnerabilidades encontradas em sistemas, sabemos que isso não é novo, embora aí algumas empresas tenham instituído seu próprio programa de compra de bugs recentemente, como é o caso da Apple, né? Que instituiu aí o seu programa recentemente, mas é claro, a maioria dos caçadores de vulnerabilidades, eles pretendem ou eles preferem, né, guardar ou vender essas vulnerabilidades para quem paga mais. Pois bem, com base aí nesse mercado, surgiu uma nova empresa aí do ramo, uma startup árabe, que tem oferecido aí quantidades astronômicas de dinheiro para quem encontrar essas vulnerabilidades. A empresa é a CrowdFence, que é baseada nos Emirados Árabes Unidos e que está pagando até 3 milhões de dólares por bugs novos, por vulnerabilidades novas em quatro sistemas. No caso, esses sistemas são o macOS, o iOS, o Android e o Windows. Esse é, de longe, o maior valor já oferecido publicamente por falhas nesses sistemas. Só para vocês terem uma ideia, a Apple paga no máximo $200 mil por um bug encontrado em qualquer um dos seus sistemas. E geralmente as outras empresas do mercado estavam pagando aí $1 milhão no máximo para quem vendesse uma fraude ou uma vulnerabilidade dessa. Entretanto, uma reportagem publicada pela Motherboard revelou que essa nova empresa, CrowdFence, eles não vão usar esses bugs comprados para criar novas ferramentas de jailbreak, né? Ou muito menos usá-los aí para invadir sistemas por conta própria. Não, eles já deixaram claro que a ideia deles é vender essas vulnerabilidades para governos, para serviços de inteligência, agências de aplicação da lei, né? Claro, por um preço muito mais alto do que eles compraram. Pesquisadores criam chaves mestras que podem abrir qualquer porta de hotel. E na última notícia, eu quero comentar com vocês um fato bastante interessante publicado pela empresa de segurança finlandesa F-Secure. A ideia de hackear cartões de hotéis para invadir os quartos não chega a ser novidade. Vários criminosos gostariam de fazer isso, né? Alguns até conseguiram. Contudo, um novo esquema chamou bastante a atenção de dois pesquisadores de segurança, pois os bandidos estão conseguindo confeccionar chaves mestras e cartões de acesso infinitos usando dados dos próprios cartões de hotéis ou de outros tipos de estabelecimento, onde eles usaram inclusive cartões já vencidos, cartões velhos, né? Estudando aí como é que esses dados são gravados nesses cartões. A descoberta aí feita pela F-Secure aconteceu até de uma forma inusitada. Um dos pesquisadores da empresa, enquanto estava hospedado em um hotel em Berlim, na Alemanha, ele teve o seu laptop roubado de dentro do quarto do hotel, enquanto ele estava lá hospedado. E ele disse que não houve nenhum sinal de arrombamento e a administração do hotel rejeitou a queixa dele, não quis investigar, enfim. E esse episódio, claro, chamou a atenção dele, que chamou um colega aí de trabalho, e eles resolveram começar a investigar essas fechaduras eletrônicas disponíveis aí no mercado e também bastante usadas nos hotéis. Nós sabemos que as chaves físicas custam bem mais caro para serem substituídas e quando se perde, o que faz aí com que a maioria dos hotéis usem esses cartões de plásticos descartáveis, que torna o serviço aí muito mais ágil e muito mais barato. A maioria desses cartões usa identificação por radiofrequência, o famoso RFID, que obriga aí a confirmação e o registro das unidades várias vezes durante a estadia dos hóspedes, né? Na pesquisa, essa varredura completa aí que eles fizeram, eles descobriram que uma marca chamada Assa Abloy é a líder de mercado na fabricação desse tipo de fechadura eletrônica, e eles descobriram que o software usado por essa empresa, né, que é usado para escrever nos cartões, possui uma vulnerabilidade muito séria. O software chamado de Vision, desenvolvido por uma empresa terceirizada, tem aí essa vulnerabilidade que permite descobrir os dados gravados no cartão, né? O que possibilitou aí aos pesquisadores hackear o sistema de como esses cartões são gravados e permitiu aí com que eles desenvolvessem esse cartão infinito, como se fosse uma chave mestra que poderia abrir qualquer porta de hotel. E não só isso, eles conseguiram ainda mexer, inclusive com elevadores. Nós sabemos que alguns modelos de elevadores, eles só deixam você escolher o andar que você quer ir quando você aproxima o seu cartão. Isso é, claro, uma medida para impedir com que pessoas que não são hóspedes, que não têm o cartão, possam subir nas dependências do hotel. É uma história bastante interessante. Se você, ouvinte, quiser saber mais detalhes ou quiser ver um vídeo dos pesquisadores abrindo diversas portas de hotel aí, né? Abriram muitas portas usando apenas um cartão. Eu vou deixar lá no nosso site o link para a pesquisa completa e também o link para o vídeo. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do novo formato. Esse resumo de notícias um pouco mais de tempo, onde nós temos aí mais oportunidade de trazer as notícias. E nós esperamos os seus comentários, os seus feedbacks. Muito obrigado por sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.